contato com o trem baixo e travado. Boa noite, 4235, livre pouso não no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meia. No zero no meia no altímetro, livre pouso, com azul 4235. Taxi 3194. Para o taxi 6313, 167 a bordo, autonomia de corte, alternando galhão. Aqui 6313, transição foi entrecortada, confirma pessoas a bordo e autonomia. 137 a bordo, com área de galhão. 137 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095. Índia Alfa 1895, obrigado. Azul 4235, fala os 38, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Go ahead. Boa noite, FM 3x3, Mascara. One moment, please. 3x3, a linha decola da 10, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola na 063x3. Papa 084 expects Momo departure with Gebit transition. Sanami 224, sendo identificação, desce mantém 3000, ajuste 9096, após Mari chegar a Mari, aguarde o final do procedimento LS X-Ray. 2, controle 19135, mal 935, obrigado. Controle Sanami 3133, decolando 35, uma boa noite. Boa noite, Sanami 313, contato, suba. E mantenha o nível 360 na saída Del Leda para o bridge. 360, Del Leda bridge. Se puder encostar, aceita o Leda, por gentileza. Autorizar direto o Leda, o Xané 6313. Obrigado, Leda, obrigado. 224, vou direto Duna, descendo para 2000, autorizado final LS. Gol 1170, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá já, obrigado. É. Salvador, boa noite, seu gol 1170, estabilizado em LS da 10. Boa noite, 1170, reparto externo. Camará. Positive 84, are you ready to copy? Affirmative, are you ready to copy? Clear to Madrid, flight level 350, via initially to upper risk 50 after confirming planned route. Moment departure, JBIT transition, JBIT, Golf Echo Bravo India Tango transition. After departure, left turn, SCOC code 5441 and forward departure control 119.35. Não, 70 passou agora, marcador externo, baixado e gravado. Gente livre, pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 5 nãs, altímetro no 0 no meia. 150 com 5, livre pouso, gol na 1-7-0. Oceania 6313, chame Recife agora, frequência 1251, na alterna 1-3-3, decimal 2-5. Recife 1-3-3, 2-5, 6-3, 1-3, obrigado. Zero, solo 5-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo 1-2-9, bora 1-7-0. Salvador, mas boa noite. Voo 1170, Hidro. Voo 1170, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o número 2, obrigado. Voo 1170. Salvador, 3305-330 para Recife, quem das montanhas? São 3305, autoridade Salvador Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58, subida Pouca, transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5440, controle 11935. Autorizado nível de voo 330 para Recife. Aerovia Upper Way 58, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, decolando a pista 1-0, transponder 5440, controle 11935, 3305. Correto, chama para posicionamento 3305. Chamará para posicionamento 3305. Passando, estando, baixou tua rocha, né? 6224. 6224, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 6. Excelente, livre pouso na 1-0, Xané 6224. Tá 318, desce mantenha 2000, ascendente de pressão, ajuste 1096, aguarde procedimento ILS X-Ray, tá 3178. Voo direto Duna, descendo até 2000, tá 3178, ajuste 1096. Solo 5-6, livre direita, solo 1-2, um decimal 9. Era direita, 1-2-9. Rodolfo, 6-1-2-6-2-2-4, bem-vindo. Tá, seguiu a pista, não se escuta. Chanel 6224, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 1. Alfa Juliette, portão 1-6224. Siga. Sei, Fox, a gente vai pedir pro fiscal dar um pulinho aí, obrigada. Good evening, Squawk Ident. This sentiment in 4000, altimeter 1016, via boss arrival, expect LS X-ray, runway 10, go 1723. Clear, go 1723. Mike Yankee Kilo, prossiga para o sol. Boa noite a todos aí, o Yankee Kilo solicita autorização de reboque aqui no pátio 1, posição 5, até o mesmo pátio aqui na remota 7. Quer sair da posição 5 para a posição 7, ambos do pátio principal? Positivo. Autorizado, chame para o reboque, ou chame para o perno do reboque, corrigindo. Positivo, tem uma... Bruno 723, vê se mantém a 3000. Sorry, vê se ele mantém 3000. Torre, 1-1-8-9-5, tá 3-1-7-8. 3-1-7-8 é o Vieira? Não, é o Vinícius, é o Antônio Jorge. Não, não, Felipe, valeu aí, um abraço. Abraço, Felipe, vamos pousar aí. Comandou a gol. Go ahead. 3-1-7-8. 3-1-7-8 é parte, certo? Vamos parar. Descendo, mas tem 2000 and complete final approach runway 10 and altitude at below at your description, ok? Let's clear down to 2000 now, number 173. Ah, sim, Maruco. Tá sim, pra você travando, tá 3178. 3178, livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meia. Livre pouso na 0, tá 3178. Mike Yank Kilo, ciente, boa noite. Boa noite, desculpa aí, bate um. Solo Salvador, 3305, posição 6 para push e acionamento. Autorização para o táxi. Camara para o táxi, 3305. Go 173. Go ahead. Request heading Dunan, go 173. We're clear. Clear heading Dunan, go 173. So, we're going to intercept the final to runway 10. Clear ILS to runway 10, go 173. Solo 1 no 1, livre à direita, solo 1, 2 no decimal 9. Táxi Alfa, Mendes e Juliette. standby for pushback. Salvador para o táxi TAN 3305 POB 162, autonomia 4 horas e 8 minutos, Alterna Natal. 162, 4 horas e 8 Natal, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera 88895, ajustado no 0 no 6. Autorizado táxi via Pátio e Índia, ponto de espera da 10 118 TAN 3305, obrigado. Contain 23 clear, final approach, container tower 118 decimal 95. 11895. Good night, thank you, sir. Go 1172. Bye. 3178, mantém a posição. 3178, avisando para o tráfego da companhia taxiando, iniciando o táxi nesse momento. Afirma, 3178. Dará passagem ao mesmo após ingresso Juliette, portão 08. Juliette, está de passagem, você pega 08, 3178, tá? Salvador Sala, good evening, go 173, final approach, gear down locked. 173, clear to land, runway 10, wind 150 degrees with 6 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10, go 173. Europa 084, coordinate with the ground staff and call me for taxi. Coordinate with the ground staff for the pushback and call me for taxi. 0 3305. 3305, ali mantenha no zero. Ali mantém, estou no zero, 3305. Uno 723, solo 17, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Round 119, let's go 1723. Salvador round, morning. Sorry, evening, go 1723, one leave located. 1723, clear taxi via Alpha, report for Juliet. Okay, clear to taxi via Alpha, call you on before Juliet, go 1723. Go 1723, clear taxi Alpha Juliet to gate 03. Okay, clear to taxi Alpha Juliet at your position 03, go 1723. Decolado 119, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, senhor, obrigado, boa paz com a todos. Senhores, Salvador, boa noite, tá, 3305. 3305, contato radar, turma tem nível 330, nascida Pucajá, Maracaju, tá, 3305. 3305, Pucajá, Maracaju, ciente. 2224 direção para Aracaju. Tunas 6224, autorizado Aracaju, nível de voo 90, via Golf 677, subida Pucaracaju, primeira curva esquerda, pouso decolagem cabeceira 10, código transponder é o 5445, controle 1935. Vente atualizado 190 para Aracaju, corda 10, primeira curva esquerda, Pucaracaju, via Golf 677. 445 transponda, frequência de controle 19-356224. Correto, Sandra, posicionamento. Tá 3305, chama Recife agora, 12685, até 2545, tá 3305. 2685, 2545, tá 3305, obrigado, boa Páscoa. Igualmente, boa Páscoa. Ô, controle, pode repetir as frequências novamente, por favor? A frequência 12685, alterna 12545. Ok, copiou. 2085, 2545. Até a próxima, bom. 6224, tá na posição 1, pronto para a prospecção. Alguarde 6224. Valeu, 6224. Zero 84 the ground. Go ahead, we are ready to taxi. Are you ready for a taxi? Yes, from. Here, taxi via Apron 1, India and Alpha on holding point, contact tower 118.95. Apron 1, Alpha holding India, sorry, Alpha India holding point 10, and second improvement. 118.95. 118.95. 118.95. Europa 34. Puxa 6224, autoridade puxa acionamento, chame pro táxi. Gente, autoridade 6224, só aguardando a aeronave atrás. Voo 9868, sua identificação, vê se mantenha 2000, aproximadamente de Mária, após Mária, chegada a Mária, ajuste no 096, aguarde procedimento ILS-X-Ray. Desce até 2000, ajuste no 096. Tower Europa 084, good evening, we are ready for departure. Europa 084, cleared. We're line up and take off runway 10, wind 120 degrees, with 7 knots. We India to line up and take off from the runway 10, Europa 0840. Procedure. Autorizado. À direita via Índia, ponto de espera chame 2895, alistado no 096.